Jesus que nos dá vida, é Jesus que nos dá saúde, nos dá tudo. Então eu tenho que falar em demônio. tantos dedos e feridas dentro da sua alma, né? E você fala, pai, e aí, eu já entendi, eu estou com cheiro de carne, mas o que, que eu faço? Não é fácil, qual a solução? E aí? Eu já entendi, é para mim, mas e? Eu queria que você lesse aqui, capítulo 27 de Gênesis. Ai, Jesus é bom. Delícia a presença de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Aqui tem uma simbologia muito tremenda para a nossa história. E eu gostaria de ler aqui, olha, diz, capítulo 27, versículo 1. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, Esaú chamou seu filho Esaú, o seu filho mais velho, e ele disse, meu filho, eu queria até que você, nesse momento, pensasse comigo como uma cena de um filme ou de uma peça de teatro. Eu queria pedir para os irmãos, vocês ficam ligados aqui, amém? Obrigado, irmão. Vamos fazer uma trilha de novela mexicana, sem sair do espírito, que é como que faz. Aquela cena da Maria do Bairro, aquele negócio de agora que vai. Eu sei que você é jovem vendo essas coisas, não conheceu uma gaga, nada disso, mas tudo bem. Então, a cena de uma enganação, tá? De novela mexicana, enganação, não é isso? Então, é assim. Tendo Isaac envelhecido, então imagina o senhor velhinho, tá? Ficaram tão fracos, seus olhos ficaram tão fracos que ele não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho! Ele respondeu: estou aqui, papai. Disse-lhe Isaac: ah, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Entenderam a cena? O pai está morrendo, pediu para o filho lá preparar uma comidinha gostosa, né? Com manjericão, essa coisa, né? Com óleo, com sal marinho. E no versículo 5. Ora, Rebeca estava ouvindo. Agora ela falou. O auge da fé mexicana. Isso assim. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e abençoe na presença do Senhor. Não era carioca, né? Presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele merecia. Leve ainda a seu pai para que a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vai e traga para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Imagina uma cena? Foi lá rapidinho, pegou os cabritos, matou lá no fundo do quintal, pegou a pele, colocou na mão do menino para ficar peludo igual o irmão mais velho, colocou a pele aqui no pescoço para parecer que tinha tipo pelo, pegou tornando assim e tal. E aí, para tudo na cena, botou as roupas de Esaú e Esaú estava caçando. Inocentemente estava caçando. E aí ela preparou tudo, a comida bonitinho e tal, e pediu para o menino entrar na presença do pai para enganá-lo. Mas Jacó significa enganador. Okay? E aí o que acontece? No versículo 18 diz assim, olha, ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai? Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho, eu fiz como você me disse. Agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: ah, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho, Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: ei, você é mesmo meu filho, Esaú? Acaba de ser criado, né? E ele respondeu: é, sou. Então me disse, no versículo 25: meu filho, traga-me da sua casa para que eu coma e o abençoe. Jacó trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de comida, sentiu o cheiro? Ele se aproximou e o beijou. E quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza. Amém? Entenderam a história? O filho enganou o pai, o outro estava caçando, ele preparou rapidinho com a mãe, se vestiu do irmão mais velho e entrou na presença do pai. Era um costume receber essa bênção do primogênito. Então ele correu, a mãe correu na frente, porque se a bênção fosse para o outro, eles eram gêmeos, brigavam entre si no ventre. Deus já tinha falado que um seria maior que o outro, então a confusão já estava começando ali. Mas nesse momento ele correu para pegar a bênção, para pegar a primogenitura e a bênção do pai, certo? Está tudo bem até aí? Estão entendendo? Amém? Agora, o que tem a ver com tudo isso que aconteceu aqui nessa noite? Essa é uma simbologia de como é que nós devemos entrar na presença do nosso pai. Tudo que está narrado aqui é uma maneira que Deus nos ensina. Como é que a gente se achega na presença de Deus? Hoje é muito fácil chegar na casa do Senhor e levantar as mãos. E é uma linha muito tênue, assim, muito fininha entre a falta de temor para a adoração. A gente chega, nossa cabeça está mil, tudo está mil, você está falando de outras coisas, sua cabeça está ligada, de repente levanta a mão e começa: eu te louvo, te adoro e tal. Afinal de contas, o velho se casou, então nós podemos ter acesso ao trono do Pai, é fácil entrar na presença de Deus, mas não é não, filho. Não tem como, não é assim. Porque se fosse assim, os cantores seculares, esses que têm cantado músicas evangélicas, eles vão, oferecem os seus shows aos seus demônios e consagram tudo ali e abrem o show e daqui a pouco vão cantar uma música evangélica. E aí ele entra no trono do Pai, ele tem acesso à sala do trono, ele entra no colo do Pai. Não. Então não é assim, querido. Então nós temos que entender que toda vez que você vier aqui para a igreja, para qualquer igreja, ou entrar no seu quarto, você precisa fazer alguma coisa para você atrair a presença de Deus, amém, queridos? Isso se chama Jesus. E o que tem a ver aqui na nossa história? A nossa história é a seguinte: Jacó é você, Isaac é Deus. Quando você chega para entrar no quarto, na intimidade com Deus, o que que Isaac falou? Quem está aí? E aí ele falou: sou eu. E aí ele respondeu e disse: é. Engraçado, porque a voz é de Jacó. Aí ele disse: vem aqui, eu quero te apalpar. Aí ele disse: a voz é de Jacó, mas a pele aqui está igual ao irmão mais velho. Você pode se colocar em pé nessa noite, filho? Por favor. Quando você entra na presença de Deus, filho, você abre a tua boca para adorar o Senhor. Quando Deus ouve a tua voz, o teu pai diz: é, eu conheço os teus pecados. A voz é de enganador. Eu sei das tuas obras, eu sei o que você tem feito, eu sei da sua luta, das suas dificuldades, eu conheço a tua vergonha, eu sei qual é o monstro que você luta, eu sei quais são os gigantes que você tenta matar todos os dias. Ele fala: eu sei que não é fácil, eu sei que a sua natureza pecaminosa todos os dias vai querer errar. Seria uma loucura falar aqui para você: olha, a partir de hoje nunca mais você vai querer pecar. Não, querido, é constante. A nossa carne é incorruptível e somente na glória ela será incorruptível. Então, quando você está dentro dessa carne aí, meu filho, ela vai querer pecar. Ela vai querer ser satisfeita, não é? Ela vai querer. Mas é aí quando você entra na presença de Deus, quando você levanta as suas mãos, você fala, Jesus, eu te amo, é Deus. Ei, conheço o pacote, mas eu conheço você. Eu sei das suas mentiras, eu sei de tudo que você tem feito. Mas aí ele fala, chega para perto de mim, eu quero te apalpar. Aleluia. Vem aqui que eu quero te apalpar. E aí quando ele te apalpa, apalpa as tuas mãos. Ele não sente a tua mão cheia de falhas, mas ele sente a mão do seu irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Quando você entende isso, você vem com a presença de Deus, você fala, Deus, a minha mão não vale nada, a minha mente não vale nada, olha Senhor, só Deus sabe o preço que eu pago, mas eu quero levantar as minhas mãos hoje, Pai, que não seja a minha mão, mas seja a tua, que eu não viva mais, mas que o Senhor viva em mim. E olha que momento mais glorioso, meu amado, que momento lindo. E sabe, perguntou-lhe outra vez, você mesmo, meu filho Esaú? E ele respondeu, sou. Então me disse, meu filho, traga-me da sua casa para que eu coma e o abençoe. Jacó trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Se o Senhor falar para você aqui hoje, ei, eu sei quem você é, mas vem aqui. Eu quero te dar um beijo nessa noite. Eu quero estabelecer a minha intimidade com você hoje. Jacó se aproximou, ele sabia que ele estava enganando o pai, ele sabia das fraquezas dele, ele sabia que estava tudo estranho. Mas o pai queria beijá-lo. No versículo 27, ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou. Deus quer te respirar hoje. E sabe qual é o cheiro que estava na roupa de Jacó? Sabe qual é o cheiro? Tinha acabado de matar o cabelo, tinha acabado de arrancar a pele, estava cheirando sangue. Estava cheirando sangue, estava cheirando sacrifício, estava nas mãos dele. O pai sentiu o cheiro. Você está disposto nessa noite a mergulhar no sangue de Jesus e falar, Jesus, me lava com teu sangue, me lava com teu sangue, me lava com teu sangue, porque eu quero que o Senhor sinta meu cheiro aqui hoje, que o Senhor sinta. E aí quando ele sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac abençoou dizendo, ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Você pode pedir para o Senhor trocar as suas vestes, lavar as suas vestes com sangue do Cordeiro nessa noite. Ah, você está aqui, você não é crente ainda, você nunca foi numa igreja, muita coisa aconteceu aqui hoje, é muita informação, mas de uma coisa você tem que ter certeza, você sabe das suas falhas, mas Jesus morreu em uma cruz por você, ele derramou o sangue dele para te dar vida em abundância, e é desse sangue que você tem que tomar posse aqui hoje, para que você entre na presença do teu Pai, para que você vá pelo novo e vivo caminho, é pelo sangue de Jesus. Querido, essa é uma noite muito especial, porque é uma presença muito gloriosa de Deus aqui. É uma noite de perdão, é uma noite de arrependimento, é uma noite de conserto, é uma noite de sacrifício. Eu e você, nós somos o sacrifício. Então imagina que esse lugar é um altar de holocausto, onde o fogo de Deus vem, nós seremos queimados para exalar o nosso perfume. Calmado, é uma atitude sua nessa noite, para que você tenha um bom perfume de Cristo. E Deus me trouxe uma revelação naquele momento da palavra, onde há uma inauguração do templo de Salomão. Houve essa inauguração, Salomão construiu um templo, e aí o coral se preparou, o salmista Asaf estava regendo aquele coral, muitos convidados chegaram para aquele momento, e a Bíblia diz que eles começaram a adorar a Deus. E aquele povo começou a adorar a Deus e disse, de repente, uma nuvem de fumaça entrou naquele lugar, e aquela era a glória, a presença visível de Deus, a presença era Shekinah de Deus naquele lugar, e ninguém conseguiu ficar de pé naquela casa. E sabe o que Deus me disse? A fumaça não vem de cima, a fumaça ela sobe resultado de um sacrifício queimado, a fumaça sobe resultado de um incenso, quando você acende, ele é queimado e ele exala e a fumaça sobe. Então aquele povo entrou num grau de adoração tão grande que o fogo de Deus lambeu aquele lugar, e aí as pessoas começaram a ser queimadas e começou a sair fumaça daquele povo. Meu amado, eu creio que nessa noite essa fumaça pode invadir essa casa. A Shekinah de Deus pode vir sobre este lugar. declarar qual é o teu nome, qual é o teu papel no reino, para quem você nasceu. O Espírito de Deus, coloque um fogo nas nossas mãos, Pai. Arrebata o nosso coração nessa noite, Pai. Deus abençoe o povo, a tua igreja, nos traz entendimento. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu não vivo mais, Cristo vive em mim, eu sou só Ele, Ele é só em mim. Você vai andar como Cristo, você vai andar como Cristo, coberto pelo sangue de Jesus. Deus está renovando a tua vida, lavando as tuas mentes. Receba o perdão de Deus, receba o perdão. Filho, teu Pai te ama, o teu Pai te perdoa, o teu Pai arranca as suas transgressões. Os seus pecados Ele não se lembra mais, Ele lança esse pecado no mar do esquecimento. Para de se culpar. Receba o perdão de Deus, receba o amor de Deus sobre a tua vida, receba o amor de Deus. Sentar aqui a primeira vez. O que é isso, hein? Eu fico imaginando.